fazer uma foto, 4 horas de autonomia e alterna Galeão. Autoridade do táxi via Lima, pode ingressar na cabeceira 35 e me reportar a linha de pronto para decolagem na cabeceira 17-6251. Confirmando da Lima de táxi até a... pela via táxi Lima, ingressa via 35 até a 17. Isso mesmo, não tem nenhum tráfego no momento, pode prosseguir via pista mesmo. Ok, então prosseguir por pista até hoje, nesse forma alinhado com o nosso posicionamento. Estimativo 6749, autorizado pelo ano para Guarulhos, em vez de voo 340, via Upper Zulu 21, Trive, após Papate Arlim Lima e após conforme a rota do plano. A subida Arbor, transição Elefa, primeira curva à esquerda após a decolagem, corrigindo, curva à direita após a decolagem, cabeceiro no 7. 5534 é o código, 1935 é o controle. Guarulhos 340, saída Arbor, transição Elefa. 21 no centro do Tri, posto de salta, precisando andar final de plano de voo. Primeira curva é a direita, transporte 253, fazendo um critico ao controle do S-7449. Pela sua pequena correção no transponder, é o 5534. 534, obrigado. Agora é correto, eu chamo para puxar o estacionamento. Você vai tomar pista de estacionamento, foi o UM-6749, por isso que está colado aqui. Afirmativo. Está autorizado então, cabeceira 35, com a primeira curva, como preferir, a direita ou a esquerda, não tem nenhum tráfego no momento. E se tiver alguma modificação, informa o seu. Tá ok, então, segura o UM-6749. Thank you. livre decolagem cabeceira 17, vento no 30 graus, 5 nós. Corrigindo, o Xanay 6251, decola os 46, chame agora o controle em 1935, bom voo. 1935. Controle Salvador, Xanay 6251. Contato vigilância 6251. Confirme. Vigilância. Funcionamento S-749, Canadá 04. Autorizado, chama para iniciar. Manaus. Salvador 5717. 5717, bom dia, prossiga. Nós queríamos ir decolada, cabeceira 35. Solicita o 340 Galinhar. E teria saída prevista aí para decolada 35? Eu já tenho a cópia toda, você já está pronto para copiar? Pronto para cópia. Está autorizado, Galeão, o nível de voo é o 340, via Pêsulo 10, SMAP, Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá, após a posição Lúvito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, após Bravo, Bravo, Charlie e após conforme a rota do plano de voo. A decolagem será da 35, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, a subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, corrigindo, primeira curva à esquerda, 5536 é o código, 1935 é o controle. Quatro zero, Galeão, Apendulu, 1-0. ESMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, depois segue a rota. Decola da 35, esquerda. Dael, Leda, Bridge. Transponder 5536, controle 1935, Webjet 5717. 5717, planejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamará, obrigado. Acionamento 4177 na posição número 1, não. É o número 2, aguarde 4177. O Webjet 6749 vai iniciar no 4? Iniciou. Sim. Solicitação, ok. Gente, chama Recife 251, mantendo da El Chanel 6251. Está o F-5749-180-3 horas e 5 minutos, Galeão. Táxi autorizado via Pátio Lima, reporte alinhado, cabeceira 35, pronto para decolagem, 6749. E autorizado Pátio Lima, ela vai reportar pronto na 6749. Azul 4177, puxa acionando o Nocham para iniciar táxi. Ok, valeu. Autorizado com fins, nível de voo 340, via peso Luno 6. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 17. 5537 é o código, 1935 é o controle. Fez ativo, mantenha a cópia, agora a curva à esquerda, cabeceira 35. Chão para posicionamento 5898. Setor aguarde, 5717. Está no portão 03, é isso? 5818. Gente, aguarde, é o número 3 no setor. Táxi autorizado via Pátio Lima, Quebec. Chama na Quebec para ingresso. Pátio Lima, Quebec para ingresso. Alinhado e pronto, web 6749, 35. 6749, só informando que a curva será pela esquerda após a decolagem, tá ok? Então, que curva pela esquerda, web 6749. Livre decolagem, cabeceira 35, vento no 40 graus, 59, 6749. Colônia autorizada para 35, 6749, web 4. Webjet 5717, livre pushback acionamento, chama para início de táxi. Livre pushback acionamento, chama para início de táxi. Objeto 6749, decola 59, chame controle em 1935, bom voo. 1935, boa, obrigado. Azul 4177, pode ingressar via Lima, e cabeceira 35, taxa via pista e reporta linha de pronto, cabeceira 17. Ok. Controle Salvador, é 6749, saída Árbol Transição Elefa na sua disputa. Ok, subo 340, vai na Prod Elefa da presente. Ok, Prod Elefa, subindo 340, 6749. próximo à carteira 35, poderá ingressar o azul? Autorizado o ingresso. Mantenha a sua escuta, chama a sua. Não pode manter a escuta. Apenas está aguardando o início de táxi do tráfego da companhia que está exatamente na sua retaguarda. Objeto 5898, puxa, será no 3, só 3 destaques. Linha 749, chama o Recife, 260. 260, com 5 bota. Só para ingresso na 5717. Gente, mantenha a posição, aguarde para ingresso, 5717. Azul 4177, livre decolagem cabeceira 17, vento 150 graus, 629. Oh. Por gentileza, 5717, pode manter a posição na frente? Ok. Manter a posição, onde que o senhor está mesmo aí? Que o azul vai decolar. Okay. Tem cabeceira 35, 5717. Azul 4177, decola 05, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Azul 4177. Contato, vigilante. Confirmado? Vigilância. Ok. Táxi 5898, POB 91, autonomia 0250, Zé Zaleu. Táxi via Pátio Lima, chame para ingresso na 35. Pode, chame para ingresso na 35. Santana 31. Foi confirmando curva esquerda após o 737. Afirmativo, curva esquerda, posso estar aguardando apenas mais alguns instantes para decolagem. No 7, livre decolagem cabeceira 35, vento no 50 graus, 4 nós. Decolou 07, chame controle agora em 0935, tomou voo. 0935, bom dia. Santa Graça, 35F5898. 5898 ali, Mandé. Mandei 35598. Controle, bom dia, Webjet 57 ou no 7? Contato, vigilância, 7. No 7.